o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Digno de louvor na cidade do nosso Deus, no céu.